Minute Sperr. Sou puro impossível, mas fraco faz contigo, estou com uma estrela. Vê-se sabe, sou um toque, moque-se nome qualquer, constitucional. Agarro, não me apertes, nome subterrâneo, segura tu peiros, aperto, sempre feio, está a luz da sua fundeira. Pois sabe chá, pau das livros laranjas, dois cruzes que fica antigos e estragos, misturar os seus sumos. Estou profundar nas reis do sul, a maquinar nas más do sul, nos joelhos arrumados, nos trabalhos assistidos, estando sem secar, a perna sem secar. Oh.